这个。Seu nível é 125, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle. Voo 094, pronto, cópia? Prossiga, pronto. Voo 094, autorizado, Fortaleza, via o peso do 19, após sair com o Fox 9. Nível 370, decolada pistola 0, após a decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição Proti, transponder 5065, controle 120, decimal 8. Autorizado para... Fortaleza, nível 370, decola 90, curva esquerda, Momo, Proti, depois Zulu 19, aciona 5065, controle de saída 120, decimal 8. Bono 094, cotejamento correto, chama pronto. Contará muito graças. Romeu, Eco Índia, prossiga. O Eco Índia, confirme o nível solicitado. Quem te aguarde? Deixa-me na papá. Salvador, tripulação 3198, gente da Lima. Dan 3198, acione identificação, voe na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. Ajuste 1018, desce para o nível 060. 060, chegar a Mari, voe na Mari, Dan 3198. Meu 90 Fox, livre táxi via 17, chame a linha de pronto para decolagem. Tiver questionamento, voo 1094, posição 7. Sim, autorizado, voo 1094, reporte táxi. Passará, obrigado. Tá bom, o meu é com índio, só. Copia? Confirma a radial de destino. Sente autorizado Serra Delta Foxtrot X-Ray, nível 065, inicialmente restrito 1.000 pés no corredor Axé. Decolada 1.07 com primeira curva direita no corredor Axé, transponder 5.572, controle 1.20, decimal 8. Gente, cotejamento correto, confirma sua vez. a bordo para acionamento de táxi chama Torre 1-1-3-1-9-5, altímetro 10-1-8, longo. Solo São 3191 com a Lima para Galeão. Para 3191, formação Lima, confere agora. Meu pés, ajuste no 0 no 8, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Via 2 mil pés, 1018, autorizado ILS, 1739, obrigado. São 3198, desça para o nível 050. Na 3191, copia? Prossiga. ILS nível 340, decola da 10, com primeira curva à direita na saída da Eulia da Mote. Posição da Eulia Irume. Após Irume, conforme a rota de transponde de curva. Transponde 5072, patrulha 120, decola 8. Papa Romeu, Romeu November Fox, corredor astral no meu pé. O poste, farol da barra. Vai reportar no farol da barra, Romeu November Fox. Romeu, bom dia, 864, filmação Lima, de pronto, passando 200 para o 170, presídio interior. Romeu November Fox, está autorizado direto Siri da presente, atenção para o nível 125. 125, direto Siri, graças, Romeu November Fox. 1864, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 060. Teste na Marco 060, é possível, oitavo? Aguarde. Aguarde. Então, 3198, vou oitavo. Pode passar 3198. Pega estacionamento 6140, com uma aeronave no setor sul, já próximo do táxi. Afirmativo, se puder coordenar aí, ó, a pessoa para retirar o fim da aeronave, joga no... Gente, a infra-aero mudou a nossa frequência já, paciente da sua solicitação. Obrigado. Táxi, voa na 094, 161 na borda, 1343, Fernando Recife. Via Paz, 1 no Índia, bom dia, espera, chamado 118, decimal 95, altímetro 1098, bom voo. 1098, Paz, Índia, obrigado, bom dia. Puxa, né, 6140, na escuta. Liga, não pode dar. Após o Boeing 737 liberar a retaguarda, minha equipe estiver aqui, reporte táxi. Após a passagem do 37 da Gol, está retirando o estado de movimento. Firmo, o meu Eco Índia, então vai ingressar no corredor forte. Reporte alinhado e pronto para decolagem. Está mantendo, 233. Gente, informe que recebo manter na proa 240, vai na proa direto do destino 233. Já está voando 233, ó. Pistão no zero, fazer decolagem curva à direita. Na saída da Eulia da Motiva, transponder 5101, controle 120, decimal 8. 320 autorizada, preço do 10, está batendo com a 10, com a direita da Elne da Morte, da 510, operação 208, controle 0279. Autoriza 145 para o Romeu Fox? Confirme. Autoriza 145 para o Romeu November Fox? Autorizado 145, Romeu November Fox. 145, Fox. 150 graus, 09 nós. Para o nível 050. 0508, tem quase. Visual pistão no 0, 1739. Como 739, Rio Luno 895. Obrigado, bom dia. A 3198 está autorizado em LF, reporte estabilizado. Autorizado em LF, informado estabilizado, 3198. Aquindia, livre decolagem, 17, o vento é 140 graus, 10 nós. Oi Salvador, bom dia, gol 1739, baixou pra você. Bom dia, gol 1739, aguarde autorização de pouso, ajuste no 018. 1018, aguarde. Gol 1094, decolado 07, chame o controle, 1208. 208, bom dia. 4, bom dia. Quando possível, solicita a frotim. Bono 094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 370, aguarde direto para o Ti. 370, aguardando para o Ti. Muito graças, Bono 094. Intel, descido Romeu Fox. Papa Romeu, Romeu, November Fox, descida a critério para Siri, reporte cruzando 4500. Tem que reportar cruzando 4500. Qual é o ajuste em Salvador para referência? Bono 018. 08. O Leaco Índia está autorizado em ingresso. Corredor forte, reporte passando a final da 28. Autorizando ingressar corredor forte, reportará passando a final da 28 em dia. Tá 3191, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama da táxi. Ó, desvio, retorne a saída. Sete. Bono 739 no solo 09. Chama o solo 219. 219, vou no 739. Dando... Funcionou 6140, táxi autorizado direita ainda até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, QNH 1018. 25, táxi ponto espera, no. Fala, boa, no 739, livrou nossa escuta, boa tarde, bom dia. Boa, no 739, bom dia, táxi de Alfa, reportante do táxi 6 Juliette. Alfa, reportante 6 Juliette, boa, no 739. Ok, direto para 2 sem restrições, o ajuste no 018 está autorizado como número 2, 864. 1864, foi cancelada a restrição de altitude na posição em casa. Controle ao Papa Romeu, Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, aguarde. Como 864, copiou o controle? Ok, isso é de altitude, está liberado, são 102 mil pés direto, 864, 1018. Romeu Eco Índia, acordou forte no mil pés. Confirme para o controle a proideal para o seu destino. 349 está presente, solicita a proideal em acessão para 065. Autorizado da presente direto ao destino e ascensão para o 065, assim que possível, informe seu estimado de pouso. Sente após o nivelamento, tu informará o estimado Índia. Papa Romeu, Romeu November Fox. Só um minuto para livrar terminal Salvador, cruzão nível 065 em descida, tem frequência livre para autocoordenação. Estabilizando a LES X-ray, 031-98. Complete a final e chame torre 11895, bom pouso. 1395, boa, 031-98. Salvador, muito bom, 3198, 3 para o Índia Serra. Eitan 3198, livre, pouso, na 10, vento 130 graus, 08 nós. 30 pouso na 10, 3198. Chinelo 1140, ponto de espera, pronto. Ok, Chinelo 1140, mantenha, ponto de espera. Chinelo 1140. Juliette, Voo 1739, avisou o contorno, pushback. Voo 1739, após a aeronave da TAM liberar o eixo da Juliette, ingresso Juliette, portão 06. Após a TAM liberar o eixo, Juliette para 06, Voo 1739. 2685, alternada. 12545. 2545, hoje. Azul 4082, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1018. Para o táxi, o TAM 3191 está com 201 a bordo, 3:30 Guarulhos. 3191, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Índia. No ponto de espera, torre 198, decimal 95, quem negar 1018? 1018, livre táxi, ponto de espera da 10, via Pátio, Índia, 1895, vai chamar. Xenem 140, Aninha Imantê, 10. Aninha Imantê, 10, Xenem 140. 3198 no solo 5, chame o solo 1219. São 3198, parte Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, são 3198. Oi, Salvador, muito bom dia, boa noite, 64, final. Boa noite, 64, bom dia, aguarde, pista livre, ajuste no 018. Aguardando, 2018, ajuste, 64. Oxenem 1140, livre da decolagem, 10, vento é 1, 60 graus, 07 nós. Bom dia, TAN 3191, ponto espera da 10. Mantenha o ponto espera, TAN 3191, né? Mantenha. Quatro livre, pouso no zero, o vento 150 graus, 08 nós. Chame 140, decolado aos 17, chame o controle 208. Controle agora 1208, né? 140, obrigado. Lua 864, livre, pouso 10, vento 150 graus, 08 nós. Autorizando o pouso, boa noite, 64, obrigado. Também é 140, contato radar na decolagem, suba via saída Pouca para o nível 350. Via saída Pouca 350, 64. Estacionamento azul 279. Azul 2719, no portão 03, autorizado, chama táxi. Lembra, Oscar, o uísque, confirme horários do Panda? Gente, November Oscar, o uísque, aguarde. No solo aos 20, chama o solo 219. 219, obrigado. Paulo, bom dia, gol do 864. Imagem no zero, vento 140 graus, 08 nós. Livre de coragem, tá 319. É quatro, obrigado. 14082, desça via para 2000 pés, ajuste 1018, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Via para 2000, ajuste 1018, autorizado ILS, reporte estabilizado. Avião decolado, aos 21, chame o controle, 1208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, 3191, passando 1300 pés. 3191, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 340. 340, pode ver o Airume da presente? Negativo, Airume, mantém o perfil inicialmente para 3191. Vai, mantém o perfil, tá? A 3191 está autorizado, Leda. Leda, 3191. November Oscar Whiskey, confirme se eu estou de sobrevoo. Sente, aguarde. Para o táxi azul 2719, estamos com autonomia de 4 horas e 35, alternando Ribeirão e 120 a bordo. Azul 2719, táxi autorizado, direita à Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto espera torre, 198.95, QNH1-0 no 8. Ponto espera 295, azul 4, azul 2, 719, bom dia. Xané 61140, chame centro Recife no 2685, secundária 12545. Baixa nossa Recife agora 12685, alternando 12545, Xané 61140, já perdeu. Boa tarde, bom dia ainda, azul 242719. 2719, bom dia, livre decolagem, 0, vento 1, 40 graus, 089. Livre decolagem, azul 2719. Papa Romeo November Oscar Whiskey, pronto, cópia. November Oscar Whiskey autorizado Salvador Salvador, decolada pistão 17 após a decolagem curva direita no corredor Axé, a 1000 pés. Transponder 0127, controle 120.8. Whisky, cotejamento, correto? Confirme, taxi pelo Renault 8.95, KNH 108. Voo no 162 acione identificação, após Pabog, voo ITAP, desça via para o nível 050, ajuste no 08. Gente, Pabog, ITAP, descendo via 1018. Uma foto, prossiga. Momo, transição VATAP, confirme o horário do plano? Já tem condições de passar o sinal de ponto? Romeu Eco Índia, submantém. Estabilizado o curso final, azul 4083. Azul 4082, complete a final e chame torre 1895. 1895, 4083. Estou em Salvador, bom dia, azul 4082, final 7.20. Azul 27119, contato radar na decolagem, sobre via saída da EL para o nível 320. Via saída da EL 320, azul 279. Foi pro 3191. Prossiga. É pra chamar o 10288? Negativo. Tá, não se escuta. Caso casal 64, a sua identificação. Casal 64, contato radar 60 milhas, sudeste de Salvador, vou na proa de Mari para interceptar a chegada. Mari, o ajuste em Salvador no 018, reporte unidade de descida. Romeu Eco Índia. 40 milhas noroeste, afastado de Salvador, serviço radar encerrado, sob a critério nível 085, para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife 12685, secundária 12545. Primeira aeronave chama o controle. Azul 4082, no Solos 31, chame a Solos 219. Solos 219, no 4082. O meu nome é Fox, o controle não copiou essa informação, confirme acionado 2000. Stax autorizado, via Taxi e Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Tudo mantém nível 140 inicialmente, após coral, voe Mari, acione transponder 0162. Cascavel 64, desça para o nível 050, ajuste no 018. Prossiga. Tome Recife 1251, secundária 13395. 251-3395, o K3191. Papa Romeu 94. Contato radar 62 milhas, sudoeste de Salvador. Após coral, voe na proa de Mari, informe no ideal de descida. Depois coral, Mari, vai informar no ideal de Romeu 94, mantenha no 40. Romeu Oscar Whiskey, tá pronto, Max? Confirme. Chame o ponto de espera para ingresso 97, Romeu Oscar Whiskey. O 2719, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, boa tarde. Está no ideal de destino, Romeo November Fox. Romeo November Fox, desça para o nível de voo 060, ajuste no 018. 060 no 018, Fox. Salvador, bom dia, 048, cruza 200 para o 150, informação de uma. O 5048, aciona a identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 08. 1018, desce para o 070, via Mari, 048. Cascavel 64, desça para 3.000 pés, o ajuste no 018, canceladas restrições de altitude em etapa. Para 3.000, estado 28, Cascavel. Cascavel 64, confirma sua velocidade indicada. 205, 280. Romeu November Fox, confirma sua velocidade indicada. Está reduzido, está cruzando 290. Romeu November Fox, reduz a velocidade para 2309. 2309. Está estabilizado, visual gol no 162. Tô no 162, complete o sinal do procedimento LS Activate, chame torre em 1-1-8, desse 195. 295, obrigado, Wad. Papapá, Lima Fox, na escuta. Subiu da bicho 90, reporte quando estabilizado. 2008, tá vendo? Lima Fox, na escuta? Oi, Salvador, bom dia, gol 1162, está estabilizado, baixar travado visual. Gol 1162, livre pouso no zero, vento é 1,60 graus, 09 nós. Eu pouso na mão, zero, gol 1162. Romeu November Fox, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.000 com 1.018, Fox. O 5048, desça para o nível de voo 050. Desce ao 050, 048. Que fecha. Flores Salvador, muito bom dia, 3290, uma informação Lima. 3290, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 08. 060 no 08, desce via Mari, 3290. Sinais 6200, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível 070, ajuste Salvador 1908. Transição Aru e aguarde a cópia. Ao speed de 1609, Charlie 1030. Menos de pé. Romeu, Romeu November Fox, para sequenciamento, mantenha a proa 035, seu limite ao localizador. 035, limitado pelo localizador. Lima Mike Tango, pronto, cópia. Lima Mike Tango autorizado, Sierra Bravo, Lima Eco, rota conforme o plano de voo, nível 100, decola da pistola 0 após 17. Após a decolagem, curva à direita na saída árvore, após segue direto conforme a rota. Responde 5056, controle 120, decimal 8. Lima Mike Tango, cotejamento correto, confirma para ver. Estacionamento autorizado, táxi, decolagem, torre, 198, decimal 95, QNH 1098. Paulo Salvador, bom dia, Gol 1162. Gol 1162, táxi via Alfa, reporte antes do CFC de LED. Para 6 mil pés. Confirme o tipo da aeronave na nossa frente? O Romeo 94 pergunta. Afirma. É um Charlie 130. November Oscar Whiskey, livre decolagem, ou melhor, decolado aos 43, chame o controle 1208, boa viagem. Chamar o controle 1208, November Oscar Whiskey. Localizador, Cascavel 164. 164, complete o final do procedimento LSXV, chame torre 118, decimal 9. Chama a torre, decimal 9. Romeu, Romeu November Fox, informa que nesta proa intercepta o localizador, deixa para 2 mil pés, reposta quando estabilizado. Controlar estabilizado, autorizado localizador. Controle Salvador, Papa Romeu, November Fox, Whisky, decolada 17, primeira curva direita. Papa Romeu, November Fox, Whisky, mantenha-se em condições visuais, 1 mil pés, no corredor axé, reposta no farol da barra. Reportar farol da barra, November Fox, Whisky. Autorizado, Recife, rota conforme o plano de voo, nível 370, decolada pistão no zero, após a decolagem, curva à esquerda, na saída, Puca, transição, Aru. Transponder 5126, controle 120, decimal 8. Gol 1790, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Gente, aguarde, gol 1790. Gol do Salvador, Tapatango, Romeu, Charlie X-Ray. Tapatango, Romeu, Charlie X-Ray, mantenha-se em condições visuais. Salvador, o ajuste 1018, reporte 401, Salvador. O ajuste 1018, reportará 401, Salvador. Rota conforme plano de voo, nível 360, decola da pista no zero após a decolagem curva à direita, na saída da Euleda Irumi, transponder 5122, controle 120, decimal 8. Autorizado a nível 360 para o Galeão, via rota do plano de voo, decola pistão 0, seja da Leo, Dael, Leda e Rumi. Código transponder 5122, controle Salvador 120, decimal 80, voo 1556. Voo 1556, contagiamento correto, chama pronto, despegue para o Mestre. Segurança, voo 1556. estabilizado. 2 mil pés, reportar estabilizado, Azul 5042. Aguarde autorização de pouso, ajustando 098. 1018 aguardando, mais próximo aí a 17 aqui. 7. Aguarde, vamos verificar com a torre. Pega acionamento, eu vou no 556, posição 6. Sou isso e confirme o tempo estimado de voo. Guarulhos via Operação Luna 0, após sair conforme rota, nível 340. Decolando a pista no 0, após a decolagem curva à direita, na saída da El Leda Motiva. Transponder 5121, controle 120, décima 8. Autorizou 95, o atendimento correto, chama pronto, pushback, acionamento. 5964 no solo aos 48. Mantenha esta frequência. Prossiga o táxi via Fox, Alpha. Reporte na Delta, cruzamento da 1-0. Tá passando externo, na presente, cancela a base 1-7. Ok, Romeu, November Fox, plano modificado aos 4-8. Chame na final da 1-7. Vamos lá. 3290, desça para 4 mil pés, ajuste no 018. 6200, desça para 1.850. Oxenair 6200, copia o controle? Não, negativo, não copia a senhora, proteja. 6200, descida para o nível de voo 050. 050, 6200. Controle Romeu Charlie X-Ray no ideal de descida. Patango Romeu Charlie X-Ray no atraso para reportar no setor, descida a critério. Reporte 40 milhas em Salvador. Sim, descida a critério, reportará 40 milhas. Fora o Romeu Charlie X-Ray. Para o táxi número 556, 182 a bordo, com 3:40, alternando campeões. O Romeu November Fox, livre pouso, 1-7, vento 1-30 graus, 08 nós. Livre pouso, 1-7, Fox. Qual o local de estacionamento após Romeu November Fox? Ele está. 7. Bate ainda no ponto de espera, 2, 8, 9, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, SLS X-Ray, minha torre em 118, decimal 9. 3845, 5048. Então, 3290, desça para 2000 pés. Autorizado LS X-Ray da pistão no zero, reposta estabilizada. 2000, reportando estabilizada. Considera a restrição em TAP 5000? Ativo, canceladas as restrições, já estude em TAP e o TAM 3290. Obrigado. Canem 6200, desça para 4000 pés. Copy, 6200. 6200, descida para 4000 pés, o ajuste no 08. 4000, guardando a autorização de ponto, 5048. Lima Mike Tango, alinhar e manter a 17 após o Liajet. Salvador, boa tarde, voo 1-5-5-6. Voo 1-5-5-6, boa tarde, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, então, 1-0, voo 1-5-5-6. Azul 5048, livre pouso no 0, vento é 1-5-0, grau 08 nós. Está livre o pouso no 1-0 para o azul 5048. O meu November Fox no solo 5-1, livre táxi para Aerostar via pista 7. informação para Salvador, que irá ingressar via corredores, altitude de 1.600 pés, encontra-se a 3.5 milhas, posição 11 horas. Desde o tráfego a 3.5 milhas, o corredor até a 1.110, dessa federação livre, Salvador Brasil. Como o tráfego irá ingressar no corredor Caixa Pregos, no novembro ao Fisco. Corredor Caixa Pregos, ao Fisco. Noite. Após o pouso da aeronave da Azul na curta, alinhar e manter 1-0. Após a aeronave na curta final, ali manter 1-0, boa noite. Firma. O Lima, Mike Tango. Livre decolagem, 1-7, o vento 1-0 graus, 0-7. Fique atento, esteira, turbulência. M200, reduz a velocidade para 1.80. 1.80, mais redução. O azul 5048 no solo 54. Chega só 1219. 2219, 5048. Obrigado. 5048, na zona Fox, 5048, táxi via Alfa Kilo, até um pelo sinalizador no ponte 3.